Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações visionárias, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Edmaster e este é o 166º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. Somos crianças, Jorge! E neste episódio 166, vamos falar aqui a respeito de uma das mais surpreendentes, controversas e polêmicas séries da Marvel, né? Neste novo universo Marvel, agora comandado pela Disney, que estreou recentemente, inclusive, no Disney+, que é nada mais, nada menos do que WandaVision, ou WandaVision. E para falar sobre esta série que gerou comentários dos mais diferentes possíveis nas internets. Estamos com a casa cheia, porque normalmente eu trago três pessoas, mas quatro se degladiaram na equipe do Paranerdia para gravar. Então tá bom, bora com cinco na gravação. Quem vai se fuder é o Jorge mesmo, então fazer o quê, né? Para falar daqui na WandaVision, eu não poderia trazer primeiramente ninguém mais, ninguém menos que meu quadrinhologista de estimação, senhor Matheus HQMen. Fala, Teteuzo. Olá, pessoas. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham gostado da série, né? Eu, assim, fiquei um pouco desesperado assistindo, porque esse bagulho tem tanta referência que a paranoia tava, assim, no máximo, tá entendendo? A gente vai falar daqui a pouco também das teorias furadas que a internet inventou para essa série, tá? E também para falar aqui sobre as visões de Wanda, eu trouxe a minha feiticeira do coração, bruxa de estimação, e pônei nas horas vagas, dona Ana Lúcia Letier, a pinca mina do meu coração. Fala, meu amor. É hora de brincar. É hora de sorrir. Opa, série antiga errada, desculpe. Pronto pra falar? Que é isso, meu Deus? Tá bom. Pronto. Então tá. Ninguém entendeu a referência ao Muppet Show, né? Não, imagina, ninguém. Podia ter sido pior, ela podia ter cantado Vila Sésamo, mas vamos lá. E também para falarmos aqui sobre as visões de Wanda, eu trouxe aqui a minha outra bruxinha, só que do lado do mal, né? Madame Dona Sara. Fala, Bruxovska. Oi, gente, tudo bem? Desculpa se alguém ouviu eu mais cedo aí, muito puta. Não é com você. Ninguém ouviu, principalmente nessa parte do episódio que está sendo gravado para o podcast. Talvez tenha visto na gravação ao vivo que fica na live do YouTube. Então, se você é ouvinte do podcast e quer ver Sara puta, vá na live do YouTube. Não vai na live. Faz não. Ai, ai, ai. E por último, e deixado por último, porque eu sempre considero ele por último, o meu Ralph Bonner de estimação, o senhor Koala Seu Hunter. Fala, Ameba. Eu poderia assistir só a série antiga. Tipo, aquelas versões antigas do WandaVision. Você queria que a série fosse inteira só de referência à série antiga? E exatamente. Ele tá muito mais beleza. Feliz. Ou seja, é mais um que não entendeu porra nenhuma do que se trata a série, entendi, né? Mas eu não tava esperando menos do Wallace, né? Fazer o quê? Então tá, gente. Voltamos daqui a pouquinho com tudo que você queria saber e o que você também não queria saber do meu ódio sobre o Wallace, não, minto, da WandaVision, daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. She's a magical gal in a small town locale. He's a homie who's part machine. How will this duo fit and pull through? Oh, by sharing a love like you've never seen. Ouvintes do Paranerdia, tudo bem com vocês? Aqui é Jorge, o seu editor. Vamos para mais uma semana de recadinhos e outras coisas legais aqui do Paranerdia, que tá com um episódio, ó, show de bola! Primeira coisa, dessa semana nós temos 5 participantes, Nerdmaster, Ana Lúcia, Matheus HQMan, o Qualace e a Sara, que não teve como gravar a sua parte porque estava no celular. Então, se vocês notarem alguns barulhos de fundo, é porque eu tive que editar do bruto. E se eu fosse limpar o áudio devidamente, muito do áudio ficaria prejudicado. Então, eu já estou deixando esse aviso para vocês como uma satisfação a respeito do episódio, tá ok? Segundo, vamos para os recadinhos de sempre. O Paranerdia já passou a ter os 3 episódios por mês, sendo 2 deles no dia 10 e no dia 20. Com os temas que vocês adoram ouvir, e no dia 30 sobre o Parolando, que são os comentários sobre o podcast e também alguns avisos que o Nerdmaster gosta de deixar, que fica realmente por conta dele. Segundo, para você que quer deixar o seu comentário lá no site, basta ir em www.paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquele e-mail maroto, que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, que manda suas famosas vídeo-respostas, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquela tweetada show de bola, basta você ir em @paranerdia lá no Twitter. Para quem ainda está no Facebook fazendo o que, não faço ideia, mas basta dar um pulo em facebook.com/paranerdia. Você que quer interagir aí com a gente, jogar a conversa fora, sugerir alguns temas e tudo mais, basta vir no nosso grupo do Telegram, t.me/paranerdia. Você que quer assistir as lives de gravação do Paranerdia ou ver os antigos vídeos das nerdices do Nerdmaster, basta ir no canal do Paranerdia no YouTube, em youtube.com/paranerdiatv. Agora você mesmo aí que está nos ouvindo, gostou de tudo que ouviu, quer dar uma ajudinha aí pro Nerdmaster continuar com todo o pique, é só dar um pulo no apoia.se/paranerdia e no picpay.me/paranerdia. Apoios a partir de apenas R$1, que hoje tá difícil de comprar até as balinhas no supermercado, cara, porque tá osso. Então aproveita aí e dá aquela forcinha para o Nerdmaster conseguir alçar voos mais altos, ok? Grande abraço a todos vocês e fiquem com o episódio de WandaVision. Ei, Luke, eu sou seu pai. Então tá, WandaVision, ou como foi lançado aqui no Brasil, WandaVision. Eu vou deixar um negócio bem claro, tá? Pra mim é Wanda. Eu não vou chamar de de Wanda, não. Tá? Alguém aqui vai chamar ela de Wanda, só pra saber. Não tenho nada contra. Quem quiser chamar de Wanda, fique à vontade. Mas pra mim é Wanda, tá? Matheus, tu vai de Wanda ou Wanda? Não, nunca chamei de Wanda. Vou continuar como sempre. Wanda. Então, beleza. Ana, Wanda ou Wanda? É Wanda também, se nem a Velma do Scooby-Doo eu chamo de Velma, por que, que eu ia chamar ela de Wanda? Né? Sara, Wanda ou Wanda? Wanda. Vai bem. Wallace, vai ser do contra ou vai ter senso? Bom senso. Fala perto do microfone, ô filha de uma puta! Ah, vai chamar de Vanessa. E que tal chamar de com alguma coisa que a gente escute? Seu fela de uma puta. Tá. Ele tá chamando só a forma astral dela. Desgraça. Se teu áudio baixar de novo, eu te quico da conversa, tá? Porque você sabe que eu tenho esse poder, né? O poder brabo. Né? Vocês conhecem esse poder, não conhecem? Esse aqui, ó. Tchau, Wallace! Adoro fazer isso na gravação. E aí eu boto ele de volta só porque eu não sou tão canalha. É, pronto. Muito escroto. É muito errado isso. É, tá bom. Vamos lá. WandaVision. Cara, quando estreou essa bagaça, primeiro, antes da estreia, o hype que deu em cima dos trailers dessa bagaça, porque ninguém entendeu lufas dos trailers. Alguém aqui vai me dizer que já estava sacando os promenores da série pelos trailers malucos que apareceram dessa série? Não, né? Não. Eu tinha... tive muita curiosidade. Fala, Wallace. Fala, vai, Wallace. Tá. É, eu vendo os trailers, eu tava achando que era uma série de terror. É. Porque... Não, os trailers passavam qualquer coisa. Porque pensa, se você ficar preso numa sitcom dos anos 50, dá pra considerar isso como um castigo, né? Como uma espécie de inferno, né? Olha, eu acho que uma confusão de filmes de terror seria os Novos Mutantes, mas não WandaVision, porra. Ah, aquele filme é um terror por outros motivos. Ah, é. Ah, cala a boca, Wallace. Não, mas o Wallace falou uma coisa certa, que Novos Mutantes é uma bosta, viu? Já. Mas o papo nosso não, cara, é de Novos Mutantes. Eu vi ontem, velho. Calma, Sara, calma. O papo não é de Novos Mutantes. Calma, bem. Eu sei que você tá puta, mas calma, bem. Calma, agora. Primeiro, o que, que vocês acharam sobre a Disney Plus lançar isto episódio por episódio, em vez de lançar tudo de uma vez? Bom, ruim ou tanto fez? Matheus. Olha, cara, é porque assim, eles foram contra a tendência dos outros streaming, né? Porque os outros streaming, já que você não tem mais aquele negócio de televisão, de ficar esperando semana após semana para lançar, as pessoas se acostumaram a ter o dumping, né, da série toda num final de semana só. No final de semana só, 12 episódios, toma lá, assiste lá, passa a semana inteira comendo besteira na frente do computador e foda-se, né? Eles, na realidade, voltaram ao formato antigo, né, que casa justamente com a proposta das sitcoms, né? Você tinha que esperar uma semana para ver cada episódio. E não Sim. sou contra, não, cara. Não sou contra, não. Achei bem acertado, até. Beleza. Dona Ana, gostou ou desgostou de ter que esperar uma semana para cada episódio? Olha, eu gostei. E vou dizer assim, de certa maneira, para mim é um pouco indiferente, porque mesmo quando tenho séries na Netflix, né, que é o mais tradicional hoje, que lança toda a temporada de uma vez, eu dificilmente assisto tudo de uma vez só. Eu gosto de ir indo na base do conta-gota, vejo dois episódios, três, às vezes quando é anime, desenho, que os episódios são mais curtinhos, mas eu não sou mesmo de ficar sentada muito tempo parada, a não ser que eu tenha um compromisso, eu tenho X dias para assistir essa série, porque eu vou gravar alguma coisa, ou algum outro motivo, a minha tendência é fazer um pouco mais picotado, porque eu tenho amor e respeito pela minha coluna, já é meio danificada, né? E não dá para ficar tanto tempo sentado assim assistindo. E diferente de outras coisas, a música eu posso ouvir na hora que eu quiser. Boto um fone de ouvido, vou lavar a louça, vou fazer exercício, eu tô assistindo. Televisão você tem que dar uma parada para olhar o que tá acontecendo. Então, beleza. Já tinha mesmo essa coisa de conta-gota. Agora, é importante mostrar que o conta-gota feito do jeito como eles fizeram permitiu algo que uma série lançada toda de uma tacada só não permite, né? Que é as teorias de conspiração maluca. Sim, a gente daqui a pouco fala das teorias malucas. Sareta, gostou ou desgostou de assistir um episódio por semana? Cara, eu achei muito bom a ideia. Eu corroboro com a Ana, porque, tipo, diferente das séries que lançam de uma vez, a gente não tem tempo de ter teoria. Enquanto que, até mesmo, se você parar pra pegar uma série que eles lançam a temporada completa, você vê o episódio, se você parar pra ver amanhã, você não tem essa coisa de, pô, vai acontecer isso. Enquanto que WandaVision soube ter os cliffhanger pra te segurar pros próximos episódios. E como, tipo, mesmo eu tendo transitado de anime pra tokusatsu, antes eu via muito anime, agora eu vejo mais toku, não me baqueou o fato de ver semanalmente. Já é de costume, né? Já é de praxe meu. Então, pra mim, foi uma boa experiência dentro do que já estou acostumada. De uma rotina que eu já estou acostumada. Maravilha. Wallace, e tu? Gostou ou desgostou ou tanto fez ter que assistir um episódio por semana? A minha ansiedade, ela desgostou. Mas eu entendo por que foi escolhido dessa forma, pra você manter a série mais relevante durante mais tempo, para as pessoas poderem falar mais. É até uma forma deles calcularem que aí termina uma série e já começa uma outra, né? E aí sempre vai ter uma série nova da Marvel no Disney+. Mas é como eu tô acostumado com esse sistema Netflix de ver tudo uma vezada só, eu queria que tivesse tudo uma vezada só, mas eu entendo e eu acho que foi melhor dessa forma, assim como tá sendo o Soldado Invernal e o Falcão. Pra mim, foi uma jogada de gênio do pessoal da Disney Plus eles terem colocado o sistema, vamos assim chamar, de conta-gotas, né? De semana a semana. Por quê? Como falou Sara, e eu concordo 100% com a opinião dela, não teria tido o hype que teve a série de criação de teorias malucas e outras coisas do gênero, se ela tivesse sido lançada tudo de uma vez. Porque se eu, inclusive, não tiver com a informação totalmente errada, a série não estava 100% gravada quando o primeiro episódio foi ao ar. Se eu não me engano, o último episódio, o Cinza, o Finale, ainda estava faltando gravar algumas cenas para ele poder ser lançado do jeito que ele deveria ser lançado. Eu acho que essa informação está coerente. Eu sei que estava faltando gravar alguma coisa, não sei se do último episódio ou do anterior a esse, mas não estava 100% gravada para poder lançar tudo de uma vez. Era alguma coisa assim, ou tá faltando editar, ou tá faltando fazer a pós-produção, alguma coisa nesse sentido. Mais ou menos isso. O que eu ouvi é que a Elizabeth Olsen, quando ela grava aquela sequência final, né, o pós-créditos final de tudo, que, aliás, eu só assisti depois que alguém me falou assim, ah, você viu o pós-crédito? Ah, eu vi sim, assim. Falei, não, esse é o primeiro, tem outro. Pera, a Marvel aprontando de novo. Ai, sacanagem. Então, esse segundo pós-crédito, quando eu assisti, o que eu ouvi foi que ela gravou e ela não tinha a menor ideia do que seria colocado em áudio. Então ela tinha que interpretar com base nas dicas que estavam sendo passadas para ela, mas que ela só ficou sabendo o que a Feiticeira Escarlate ouviu quando ela foi assistir. Falando nisso, já para servir como serviço de utilidade pública, no WandaVision só tem 3 episódios com pós-créditos, que são justamente os 3 últimos. O 7, o 8 e o 9. Então, quando começar a passar os créditos dos 6 primeiros episódios, pode pular, porque vocês sabem que são 25 minutos de crédito, né? Tem episódio que, inclusive, tem episódio que o crédito é maior do que o episódio. Caraca. Velho, fizeram muito meme disso. Muito meme disso. E só a parte de dublagem, eles fizeram a ficha técnica de cada um dos idiomas que tava dublado, cara. Tem uns, acho que 10 minutos só da ficha técnica agora, dos idiomas, cara. Deixa eu fazer Ô, oh, Nerd Master, eu posso fazer uma pergunta? Pode, amor. O que vocês acharam do tamanho dos episódios? Vocês preferiam que fosse uma série menor com tempo maior de duração ou tá bom? Menos episódios, mais tempo por episódio? Não, eu achei que ela ficou boa, porque os episódios curtos do começo da série eram os mais focados nas homenagens aos seriados. E os seriados daquelas épocas eram coisa de 30 minutos mesmo, 20, 30 minutos contando os comerciais. Que, aliás, puta que pariu, que comerciais fodas no meio dos episódios. Mas calma, a gente fala disso daqui a pouco. E aí, tu, Matheus, o que, que tu achou? Os episódios deveriam ser maiores e ter menos episódios? Ou como foi lançado, ficou bom? Não, na realidade, eu acho que ficou uma série bem, bem correta, né? Na duração dos episódios e na duração da própria série, né? Havia aquela teoria maluca de que tinha o episódio 10 secreto, mas que não se concretizou, né? Talvez. É que basicamente o 9 é o dobro dos outros, né? Então dava até para dizer que tem um episódio 10 incluído no meio do 9, né? E isso é um efeito justamente da popularização dos streaming, né? As séries agora não precisam ter um episódio com aqueles 45 minutos fechadinhos, com 15 reservados para comercial. Os episódios podem ter o comprimento que o diretor achar que deve ter. Inclusive, mudar de comprimento de um episódio para o outro, se ele for mais especial, como é o caso, por exemplo, de volta de temporada de alguns seriados, que às vezes é um episódio duplo, só que o streaming lança como se fosse um episódio só. É o último episódio de WandaVision mesmo, ele tem 40 minutos, não é? Ele é o dobro. Por isso que o pessoal fala que existe um episódio 10 secreto, que na verdade é o 9, que é o 9 e o 10 ao mesmo tempo. É, ele ficou uma hora e lá vai paulada. Por causa dos 25 minutos de créditos no final. Falando em créditos no final, como a Ana falou, o 9 é o único episódio com dois pós-créditos. Tem um no meio dos créditos, com a dona Mônica Rambeau, e um lá pro final, que é com a dona Wanda. Então, se você quiser, nesse você vai ter que aguentar uma hora de créditos para poder ver. Não adianta, né? Algum... Eu simplesmente acelero o troço e vou lá pro final. Pronto. Algum dia a Marvel vai fazer um filme inteiro que é pós-crédito. Vai costurar tudo, né? Vai fazer uma ponte de detalhe. Muito bem. Ah, e pior tu... é que vai ficar bom. Ana, né? Aproveita que você tá falando. O que, que você achou da duração dos episódios? Olha, considerando que eles estavam assim emulando mesmo essas séries antigas, os sitcoms de uma maneira geral, né? Os sitcoms, ele tem um formato mais curto, mais compacto. Ele é feito quase como se fosse uma coisa para encher linguiça em programação. Então ele é rápido. Você tem um seriadinho que para nós parece que é 30 minutos, mas é porque é com a propaganda antes, a propaganda no meio, a propaganda no fim, vai tudo quebradinho. Então ele emula isso direitinho. Agora, o que as pessoas às vezes não percebem, por exemplo, nos episódios que é o gravado ao vivo com plateia, no mundo de canal, os dois primeiros episódios, você tem uma parada para propaganda, que é a propaganda interna feita pela própria Marvel, ou seja, ela está contando, faz parte da história também, mas é uma coisa muito curtinha. Mas ainda assim ela te dá esse break, como as séries davam. Eu achei que foi muito bem bolado. E também até as propagandas estão acompanhando a época, o tempo que cada episódio está emulando. Sim. A propaganda dos anos 90, que é aquela coisa tétrica, horrível, parece um filme de terror feito com massinha. A dos anos 90 é a do Yo Magic, né? Do Tubarão. Aquilo ali tava muito MTV, cara. Aquilo ali tava muito The Celebrity Deathmatch do MTV, cara. Pior que era assim mesmo. Fala, Sara. E tua opinião sobre a duração dos episódios? Cara, eu achei que foi um tempo bom, né, de espaçamento para lançar os episódios. Não tem o que ser feito em cima disso. Como é que fala? Foi um time bom. Teve todo esse fato que a Ana falou de ter toda a adaptação de época. Uhum. Isso pra mim foi maravilhoso. Eu acho muito foda quando as pessoas virem falar: ai, porque eu não entendi, ai, porque eu achei chato, ai, porque preto e branco. É tipo, fim, vê até o final que você vai entender. Caralho. Porque, velho, todo mundo que viu até o final, quando chegou lá no 9-10, ó, quando chegou no 8-9, na verdade no 8, já entendeu. Beleza. Cara, mas vocês vão de concordar comigo que, por uma incrível coincidência, os episódios múltiplos de 4 são os explica por Homer médio, né? Que é o 4 explicando por que que tava a Mônica ali, de onde é que saiu a Mônica e por que que tava o acampamento da espada fora do domo. E o 8, que é o... Wanda, essa é sua vida, né? Arquivo confidencial, Wanda Maximoff. Agatha Howlong. Agatha Howlong. Apesar de que a música do Agatha Howlong é no 7, mas tudo bem. A gente entendeu a ideia geral. Eu só vi uma vez, eu não decorei, não. Não tem problema, não. Decorei número, não. Cara, para guisa de esclarecimento para os ouvintes, vamos falar um pouquinho sobre agora os personagens do WandaVision, né? Tivemos no caso... Não, primeiro de tudo, eu tenho que dar palmas pro estagiário que me escreveu a sinopse que está no Disney+, tá? Eu tirei essa sinopse diretamente do Disney+. Diz a sinopse que é o seguinte: a série combina os estilos de comédias sitcoms, como se sitcom já não fosse comédia, mas tudo bem, foda-se, das décadas de 50, 60, 70, 80 e etc., com a MCU, para contar a história de Wanda Maximoff e Visão, um casal de super-heróis com uma vida perfeita, que começa a suspeitar que nem tudo é o que parece. Explicou tudo sem explicar porra nenhuma. Muito obrigado. Olha, mas é o ideal, isso, né? Gente. Não, mas é sério, né, Vimaster? Uma sinopse, ela tem que dar algum contexto pra pessoa sem dar spoiler. E também venhamos e convenhamos que não dá pra fazer uma sinopse dessa série, cara. Essa série é porra louquice demais pra botar numa frase de 3 linhas, cara. Não dá. Velho, não dá. Qualquer coisa que eles falassem ali, fora o que tá ali, ia ser spoiler. Concordo 100%. Isso que eu ia falar agora. Eu não entendi, você tinha criticado a sinopse, mas eu ia falar isso agora. Que não, eu critiquei, filho, porque, perdão, é uma merda, mas infelizmente é o que dava pra ter. O fato de eu concordar que não dava pra fazer melhor, não, diz, não faz com que ela se torne melhor. Desculpa. Entendi. Tá, mas tá isso, isso é um problema comum em qualquer série ou filme que desafia gêneros, né? É super, sim, difícil fazer, sim. É super difícil fazer sinopse dos filmes dos irmãos Coen, por exemplo, porque todos são muito estranhos. Não tem como você fazer. Então do Sacha Baron Cohen, que nem o Borat 2, cara, faz sinopse disso que eu quero ver. Não dá. Um repórter muito louco, vivendo altas aventuras nos Estados Unidos. Tem que ser aquele estilo Sessão da Tarde mesmo, né? Por aí. Bom, falemos dos personagens. Tonana, sua opinião sobre Elizabeth Olsen, até então irmã Olsen perdida, irmã Olsen menos conhecida, fazendo agora é mais Wanda conhecida. Maximoff. Agora ela chuta as outras para escanteio, né? Tá, vamos ser sinceros, a Elizabeth Olsen, quando ela assumiu um papel dentro do universo Marvel, de uma personagem que, para todos os efeitos, era assim, Eu conheço a importância da Feiticeira Escarlate dentro do universo Marvel, dentro do universo dos mutantes em particular, mas para um grande público é assim, uma notinha de rodapé num canto da página, né? Infelizmente, e, não aliás, acompanha muito. A Marvel Studios está de parabéns porque ela botou tudo quanto é personagem secundário e terciário no alto escalão. É o Tony Stark, que ninguém conhecia, Guardiões da Galáxia, que ninguém conhecia, e a Wanda e o Pietro, que eram os refugos da Irmandade de Mutantes, e etc, etc, etc, cara. Porque todo mundo conhece essa história, né, de que os grandes carro-chefes da história, né? Que é o Aranha, o Mutantes, os X-Men, tava tudo na mão dos outros, né? Então elas tinham que trabalhar com o que tinha, né? Fazer o quê? É, no caso da... Aliás, da... Matheus, me desminta se eu estiver falando merda, mas tiveram que fazer um acordo do tamanho de um bonde pra ter a Wanda e o Pietro nos Vingadores, tá certo? Ah, sim, isso foi. É porque a Fox, antes de ser, obviamente, da Disney, né? Agora todo mundo é da Disney. Mas antes. Falta o Paranerd, Fox... Disney, compra, tá de graça, nem tanto. Tá, mas tá, né? Baratinho. E a Fox tinha o direito de utilizar os personagens que eram mutantes, e a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio são mutantes, obviamente, né? Então, os direitos desse personagem estavam com a Fox. Eles tiveram que fazer um acordão para poder usar. E, na época, né, como eles estavam divididos, né, uma questão do acordo era que a Fox ia utilizar o Mercúrio, portanto, não podia ter Feiticeira Escarlate no universo dos mutantes da Fox. E a Marvel utilizava a Feiticeira Escarlate com a obrigação de terminar com o Mercúrio, matar o Mercúrio, né? E sinceramente, eu acho que... Cara, eu acho que eles ficaram no lucro, tendo a Feiticeira e matando o Mercúrio, tá? Tudo bem que o Mercúrio dos X-Men é foda para caralho! Mas... É, e aí... E tinham outras questões nesse acordo, que é... A Marvel não podia chamar a Feiticeira Escarlate de Feiticeira Escarlate. Agora pode, vamos chegar lá. E o Mercúrio e a Marvel, e a Mercúrio e a Feiticeira não podiam ser mutantes, eles tinham que ser outra coisa, né? Me tira uma dúvida, no filme do Ultron, o Pietro não era Mercúrio, era só Pietro, ninguém chamou ele de Mercúrio. Não, ninguém chamou o Pietro de Mercúrio, nem a Wanda de Feiticeira Escarlate, até agora, até na série, na WandaVision. Ninguém chama a Viúva Negra de Viúva Negra também, por exemplo. É, isso aí já é DMCU já, ninguém é chamado por nome de herói. Mas acontece que esse acordo só foi possível porque a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, eles eram mais personagens, pelo menos no universo dos quadrinhos, mais personagens dos Vingadores do que ligados ao universo dos mutantes. Eles se ligaram aos Vingadores muito cedo. Depende, porque você sabe que eles começaram a vida como Irmandade dos Mutantes Malignos, não, né? Sim, mas maravilhoso nome de grupo, a Irmandade dos Mutantes Malignos. Mas quando teve a segunda formação Viva dos Vingadores... Viva o senhor Stan Lee. Mas quando teve a segunda formação dos Vingadores, eles já se tornaram Vingadores já, juntaram junto com o Gavião Arqueiro, que era o Capitão América, o Gavião Arqueiro, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. E eles passaram mais tempo sendo Vingadores do que sendo... fazendo parte do universo mutante, né? Sim. O Matheus pode até me corrigir, porque eu andei fazendo uma pesquisa há algum tempo, posso estar confundindo as coisas, mas o Pietro e a Wanda, eu acho que eles ficaram uma meia dúzia de edições dentro da Irmandade dos Mutantes, e eles já foram para os Vingadores, já acabaram sendo aceitos pelos Vingadores. Por aí. Eles ficaram super pouco na Irmandade dos Mutantes, e inicialmente, assim... Eles eram mutantes na Irmandade dos Mutantes, mas aquela história deles serem filhos do Magneto ainda não existia. Depois que eles foram para os Vingadores, eles viraram filhos do Magneto. Isso, né? Foi depois da saga do Alto Evolucionário, não foi? Sim. E aí, agora mais recente, de uns 5, 6 anos para cá, justamente por causa dessa briga que tinha entre a Fox e a Marvel, por causa dos direitos dos mutantes, eles não são nem filhos do Magneto e nem mutantes. São inumanos. São não, maravilhas. Não, não. Eles são maravilhas. Não, é sério. Não, é sério. Eles são inumanos mesmo. Viraram inumanos. Não, não. Eles não são inumanos. Eles foram criados como experiência genética do alto evolucionário. Quando teve aquela confusão toda lá do Avengers Disassemble, né? Que a Wanda criou a dinastia M, né? E voltou e acabou com os mutantes. O Pietro perdeu os poderes e reganhou os poderes dele com aquelas névoas teragênicas lá dos inumanos. Então, ele continua com aquele processo lá do autoevolucionário, mas os poderes dele são inumanos. E os dela são só inumanos. Tá, então, alguém me explica como é que o Mercúrio é um clone do Magneto? Os dois são fisicamente tão parecidos. Que, aliás, é incrível que alguém pensou, poxa, mas bem que ele podia ser filho do Magneto assim, uns 20, 30 anos depois, né? Né? Porque já era cara de filho dele desde a primeira aparição. Isso se deve ao fato de que o Jack Kirby desenhava todo mundo com a mesma cara, basicamente, né? Desculpa, Jack Kirby, é um gênio, eu amo o Jack Kirby, mas, porra, todo homem tinha a mesma cara, mal menos, né? Bom, Matheus, aproveitando sua entrada na fala com a Wanda, sua opinião sobre Paul Bettany fazendo Visão? Cara, eu acho ele ótimo fazendo Visão, cara. O Paul Bettany tava assim... É um ator que eu assisti super pouco as coisas dele. As coisas que eu assisti dele, ele fazia mais um papel dramático, assim. Eu acho que tem dois... Primeira vez que eu vi o Paul Bettany foi no Coração de Cavaleiro, como barco. Coração de Cavaleiro, cara. Mas eu assisti ele daquele filme que ele é um anjo, né? Que é um filme meio pós-apocalíptico, acho que esqueci o nome agora. E tem aquele filme baseado no Manhua, né? Que é aquele padre. Padre é do caralho. The Priest. Sim, bom. Sim. Padre é do caralho. E eu achei que ele ficou muito bom como Visão, cara. Porque, assim, ele conseguiu... Obviamente que o Visão do quadrinho é muito mais sério. O Visão do quadrinho ele é sério como um enterro, né? O tempo inteiro. E ele conseguiu dar um lance, assim, meio de comédia... pro Visão, e ao mesmo tempo ele ser aquele cara meio socialmente estranho, sabe? Você sabe que ele tem alguma coisa errada. Vamos lá. Ah, spoiler, foda-se, tá, ouvinte? Se você não viu a série e tá ouvindo essa conversa até agora, você tá de sacanagem com a minha cara, né? E na hora do Visão Branco? Porra, cara, tremenda, tremenda homenagem aquilo que eu achei, mano. Ali estava o Visão dos quadrinhos, né? Sim, o Visão. É uma das visões do... Oh, meu Deus, uma das visões do Visão. Socorro. É uma das versões do Visão. Sim. O Visão Branco é foda demais. É uma versão do Visão que é muito querida pelo quem lê quadrinhos, né? Porque a fase do Visão Branco... foi uma fase muito significativa para o desenvolvimento do personagem, né? Porque história dos quadrinhos, né? O Visão é criado pelo Ultron, né? Junto usando os planos lá do Hank Pym, né? E ele precisa de uma personalidade, né? Ele precisa de uma personalidade. No filme, nos filmes da Marvel, a personalidade do Visão é do Jarvis, né? A inteligência artificial. Mas nos quadrinhos é do Wonder Man, né? Do Magnus. Que o Ultron roubou uma cópia da personalidade dele sem permissão e colocou no Visão. Né? E o Magnus sempre foi ressabiado com essa história. Né? E aí, quando o Visão foi destruído, né? Uma vez, ele foi absolutamente destruído, reconstruíram o Visão. E o Magnus, ressabiado com essa história, não quis emprestar a personalidade dele. Ele disse, não vou dar, eu não quero que tenha uma cópia minha robótica andando por aí, que pensa como eu, né? E aí eles recriaram o Visão sem uma personalidade definida, que foi o Visão Branco, né? E ele é uma tábua rasa, ele teve que se recriar completamente, né? Do mesmo jeito que o Visão na série, que tem as memórias do Visão, mas não tem... aquela ligação emotiva, né, que é o que provavelmente que eles vão explorar agora, ele não tem as emoções, é a mesma coisa do Visão Branco, né? Ele tem a memória, mas ele não tem as emoções. Por isso ele é muito mais robótico, muito mais artificial do que o Visão Verde e Amarelo, né? Sim. Na época que ele foi morto nos quadrinhos, ele ainda estava casado com a Wanda e já tinha terminado já? Não, cara, nos quadrinhos eles sempre tiveram uma coisa, né? Desde que eles se conheceram. O período em que eles foram casados é um pouco, é meio assim, maleável, né? Porque todas as vezes que o Visão foi destruído, eles tiveram que casar de novo. Mas eles ficaram... Mas é a viúva que casa com o mesmo marido. Pois é. Não, pois é, porque ela era casada com Visão, ela terminou com Visão e começou a namorar o Magno, que é o Visão, basicamente, né, cara? Basicamente. É, cara, mas história foi dessa época que foi desmontado, que ela, que para todos os efeitos foi dado como morto, né? Uhum. Que o Magno foi servir de consolo, né? O ombro amigo, vem cá. E de consolo também. Fura-olho. Talarico, safado. É, época Vingadores da Costa Oeste, isso mesmo. Olha, meu momento barco do Teseu aqui. Se você namora um sujeito que tem os padrões mentais de outro sujeito, o sujeito que você namora morre, e você começa a namorar, ou pelo menos se aproximar da pessoa que forneceu os padrões mentais do seu namorado, isso é considerado uma traição? Isso é considerado doentio, mas tudo bem. É quase necrofilia. A Wanda, velho, ela inaugurou. Sarah, não, a Wanda, ela... Oi. Aproveitando que você tá falando. Agatha Harkness, vulgo Agnes. Melhor personagem, sim ou com certeza? Sim. É tudo culpa da Agatha. É tudo culpa da Agatha. Foi a Agatha e mais ninguém. Mais ninguém. Ah, eu só precisava fazer uma pequena ressalva, tá, em relação ao Paul Bettany, que ele é o ator dentro do universo Marvel com o melhor plano de carreira que eu já vi. Porque ele começou fazendo a voz do Jarvis, era pra ser uma coisa sem corpo, não, sem nada. Sabe uma coisa? Aí deixa eu contar uma curiosidade dessa parte. O convite ao Paul Bettany ser a voz do Jarvis foi, obviamente, do John Favreau, o diretor do primeiro Homem de Ferro. No documentário Marvel Avante, que está na Disney Plus também, o primeiro episódio é justamente explicando os bastidores do WandaVision. Vão ver, cara, é divertidíssimo. Aí tá lá o Paul Bettany explicando: ah, o John Favreau já tinha me dirigido num outro filme para a Timbumba, para de Rolha. Aí ele veio, me ligou outro dia e falou: olha, eu tô fazendo um filme da Marvel com o Homem de Ferro e é o Downey Jr., o Homem de Ferro. Tô precisando de um cara que tem a voz mais monótona e chata possível pra ser a voz do computador do Homem de Ferro. Opa! A primeira pessoa que eu pensei foi em você, pô. Você topa? Aí o cara: como eu posso recusar um pedido feito assim de maneira gentil? Sacanagem. Não, então, e detalhe que ele... Tá educada, né? Esse ator, ele é muito engraçado, que ele causou uma confusão também, que todo mundo já sabe, né? Que ele tinha dito em uma entrevista que ele ia atuar com um ator incrível, que ele nunca achou que ia atuar antes e tal. E aí começou a surgir um monte de teoria na internet que ia apresentar os mutantes. Calma, filme, a gente fala das teorias malucas daqui a pouco. Calma, amor. Daqui a pouco... Não, na verdade, eu nem entro na teoria, não. Eu estava só comentando sobre essa brincadeira só que ele fez, que depois ele viu que ele fez merda. O Paul Bettany é um filho de uma puta. Todo mundo já entendeu isso. Ele é um zoeiro, é quase um brasileiro BR-Rue-Rue. Quase. Tá. Mas voltando então, seu Wallace. Madame Dona Theonia Paris, fazendo Mônica Rambeau. Que tal? Caraca, cara, essa é a minha Capitã Marvel, né? Essa que eu queria que tivesse... Não, mas é, de fato, é a minha Capitã Marvel. Essa que eu queria que tivesse no lugar da Brie Larson, inclusive. Eu acho ela fora pra caramba. E se eu te contar que o personagem dela já foi Capitã Marvel? Não, eu sei. Ela foi a primeira Capitã Marvel. Hoje em dia não, ela não foi a primeira Capitã Marvel. Ela foi a que substituiu a Mônica Rambeau. Capitã Marvel... Ela não foi a primeira capitã. Não? Eita! Não, a primeira capitã Marvel... Ah, não, vamos colocar assim. Capitão Marvel em inglês. Ah, não. Foi o primeiro homem. Foi o primeiro homem. Sim. Tá? A Brie Larson, ela corresponde à Miss Marvel, que originalmente era a personagem dela. Uhum. Tá? Assim, então, qual está certa? Mas quando morreu o Capitão Marvel, a Mônica Rambeau. Quando morreu a outra era a Miss Marvel. Capitã. Não, sim, mas eu quis dizer a primeira Capitã Marvel, não o Capitão Marvel. Capitã. Tá, vamos parar. Vamos nós que não sabem porra nenhuma parar de falar e vamos deixar o especialista falar, que é melhor. Matheus, tira essa dúvida da galera. O primeiro Capitão Marvel morreu de câncer e quando ele morreu, a Miss Marvel, que é lá a Brie Larson, né? Ela não automaticamente se chamou Capitão Marvel. Ela continuou Miss Marvel. E aí depois ela adotou o nome de Warbird, né? Que eu acho que no Brasil ficou... Não lembro agora. Binária. Mas ficou... Ela ficou binária. Um tempo chamada binária. Ela ficou um tempo chamada Binária. Depois ela se chamou Warbird. Depois ela voltou para ser Miss Marvel. Ela só foi adotar o código de Capitã Marvel bem recente. Agora, dos anos 2005 para cá. Olha só, gente, eu tenho aqui... A Mônica Rambeau se chamou Capitã Marvel primeiro. Então, olha, o Koala se acertou. Caramba, gente, lembrando de quadrinho, que maluco isso é essa? Histórico. Não é histórico, lembrando de quadrinho. É histórico sim, às vezes funciona o seu tico-teco, outras vezes não. Tá, agora, tá bom, peraí, beleza. A Mônica Rambeau, personagem sensacional... Uhum. O como ela ganhou poderes, inclusive, foi super bem montado, cara. Eu achei a origem de poder mais bem feita do universo Marvel todo, tá? Eu achei os poderes dela visualmente, ele sendo mostrado, como é que ela enxerga e tudo mais, porque ela pode manipular luz e energia, né? O poder dela, basicamente. Uhum. Ela se torna, o corpo dela é feito de luz e energia, e ela materializa, solidifica, etc, etc, etc. Eu achei visualmente, mostrando pro público como é que ela enxerga e tudo mais, muito maneiro. Que ela consegue ver fios de magia, que ela consegue ver todo qualquer tipo de energia, ela consegue enxergar e tal, e manipular. Eu acho isso muito maneiro, cara. Sim. E vamos ver ela ser mais curada, né? Ele não, ela vai ser mais explorada, com certeza, num Capitão Marvel 2. Ela vai aparecer na Guardiões série da Miss Marvel. Galáxia. Não sei. Talvez. Não sei. Acho que nem eles sabem também. Agora deixa eu retroceder um cadinho. Sara, que a gente não falou bem dela ainda. Calma. Eu espero que a Brie Larson morra e. Não, Brie Larson não, personagem, né? Eu espero que o personagem morra. E aí ele. Calma, jovem. Tá bom, Matheus. Pra que tanta agressividade? Tá bom. Sara. Eu. Catherine Han. Ou atriz boa para um caralho. Concorda? Tá, por nome eu não reconheci. Quem é? É a Agatha. Ok. Cara, eu achei ela magnífica. Tanto ela, quando ela fazia a parte de vizinha intrometida... como indo para a própria bruxa Agatha. Ela treinou a risada de bruxa, tá? Ela praticou pra caralho a risada de bruxa e é uma das melhores risadas de bruxa que eu já vi na televisão. E ficou muito bom. Eu particularmente, eu achava... Pode falar, depois eu falo. Não, é uma coisinha boba, assim, que outro dia eu vi uma entrevista que ela deu, que ela tem filhos adolescentes, né? Ela falou assim, e como todo filho adolescente, eles não respeitam a gente, né? Só que desde que estreou a série, ela percebeu que os filhos estão sendo estranhamente muito bonzinhos com ela. Meu Deus! O que será, né? Acho que estão com medo dela, viu? Beleza, seguindo para os próximos personagens, temos o resto da cidade, mas foda-se o resto da cidade, né? O resto da cidade, figurante. Não, quem se importa com o resto da cidade? Tem a mãe do... Tem a mãe lá daquele menino lá daquela série do... Do Seven Show. Nossa, eu ia falar isso agora. O quase pensou, aquele menino daquela série lá. Aquela? É a senhora Hart, a esposa do dono da empresa do Visão, que só apareceu direito no primeiro episódio e depois só no último, como o resto da cidade. Então, ela ficou como o resto da cidade. Então, foda-se o resto da cidade. Aí temos a doutora Darcy Lewis, a querida Kat Dennings, voltando depois de Thor, Reinado Sombrio, que foi a última vez que ela apareceu, né? Cara, esse foi o último filme que ela apareceu? Foi Reinado Sombrio? Não foi, Matheus. Ela não apareceu no Ragnarok, não. Não, Ragnarok não, mas ela não teve nenhuma outra participação em nenhum outro filme? Não, o último foi o Thor, Reinado Sombrio. Tanto que deu tempo pra ela terminar o doutorado dela e ela virar astrofísica, né? Porque ela sumiu do... durante o tempo do blip, né? Ela não foi blipada. Ela viveu os 5 anos do blip, tá? Aí depois dessa... Pelo jeito, ela absorveu a forma de trabalhar da Jane Foster, né? Que é aquela assim... Deixa eu ver isso aqui. O que eu posso jogar nisso que faz sentido ou que parece extremamente maluco ou ambos? Tá, é isso. Um pouco da Jane Foster e um pouco do outro doutor também, né? Daquele mentor delas, que também era birutinha na hora de pensar, né? Ah, mas escuta, a doutora Darcy... É a forma de trabalhar dos engenheiros de Star Trek, cara. Todos eles trabalham também, assim. Também. Aí depois dessa... Eu acho que ela tem uma das melhores falas, assim, uma que ela... Depois que ela disse, eu fiquei rindo durante horas... Porque quando ela vê o Pietro e ela diz, meu Deus, fizeram o recast dele. Ela reescalou o Pietro. Muito bom, né, cara? Muito boa. E aí tivemos a volta do Randall Park, fazendo novamente o agente Jimmy Woo, que a última participação dele foi no Homem-Formiga e Vespa, né? Sim. Então ele voltou. Também, não, nada contra, o cara fez um papel muito bom, teve uma participação muito boa também. Não e foi é aquela engraçado. Coisa minha, nossa, como ele mudou as direções da série, né? Mas teve uma ótima participação. Agora, um cara que eu adorei odiar foi o Sr. Josh Stamberg, fazendo a porra do diretor Tyler Hayward, da espada, né? Que todo mundo acreditava ser o Mephisto. Né? Da nota das teorias malucas que a gente fala daqui a pouco, né? Que é o beleza. Cara que todo mundo adorou odiar, cara. Porque ele é o filho da puta, né? Como a própria Darcy disse num episódio, né? Ele é um, ele mesmo completa, terrorista. É, ele é um terrorista. Ele é, né? Fazer o quê? Ele é um cretino terrorista. Então, eu tenho uma pergunta sobre ele. Eu tenho uma, tipo, beleza, concordamos que ele é um babaca, um tremendo de um pau no cu, etc, etc, etc. Além de ele ter mentido pra todo mundo dizendo que a Wanda pegou o corpo do Visão, o que mais que ele fez de errado que ele foi preso no final? Tipo, tirando esse fato. O corpo do Visão, né? Ele mandou o Visão era propriedade do governo. Não, calma, pera aí. Ele mandou os homens dele... Maluco, ele mandou os homens dele matar todo mundo na cidade. Não era pra sobrar ninguém. Mas até aí o Nick Fury também faz e não dá nada. Matar todo mundo numa cidade? Tu tá maluco? tô brincando. Calma. Caralho. Calma, e já que falamos nele agora há pouco, vamos falar de Pietro Maximoff, né? O fake Pietro. Ai, meu Deus. Foi uma das melhores referências e também não foi, cara. Caralho, todo mundo ficou muito surtado com aquilo, misericórdia. Cara, eu achei foda. Tá, fala, Matheus, depois eu falo. Fala, porque dependendo do que tu falar, eu vou te zoar ou não. Ah, tá, beleza. Fala. Eu achei foda eles terem usado o mesmo ator. Fiquei um pouco triste depois que eu descobri que não era ele, porque eu falo, putz, no futuro reescalamento do Pietro, que ele vai voltar com certeza cedo ou tarde, não vão usar ele, que triste. Mas eu fiquei surpreso, cara. Eu de fato tava achando que era o Pietro mesmo. Nunca pensei que fosse o Mephisto, isso nunca passou na minha cabeça. Não, o Mephisto não. A teoria estapafúrdia da internet vi com o Pietro não tinha nada a ver com o Mephisto. Mas fala aí, Matheus, tua opinião sobre o Evan Peters reescalado como fake Pietro. Então, eu vou confessar que em relação ao Mephisto, eu não estava dando muito crédito nessa teoria, porque eu acho que é um vilão assim que a Marvel teria que trabalhar muito mais antes de introduzir ele do que introduzir ele só numa série, né? Agora, eu vou confessar que em relação às teorias malucas do Pietro, eu entrei de cabeça, cara. Eu já estava pirando, fazendo mapa... Era a entrada dos mutantes na Marvel. Fazendo mapa do universo na parede, né? Eu já tava enlouquecendo. Ah, isso aí sim. Isso aí tava nós dois, então. Achando que ela tinha buscado ele de outro universo. Sim, isso aí sim. Né? Tá, e, tipo, achei uma puta de uma surpresa, realmente, no episódio onde ele aparece. Eu fiquei assim... Como é que eles vão fazer, cara, isso? Cara, eu tenho que confessar que na primeira cena que ele apareceu... Eu levei uns 2-3 segundos para reconhecer como sendo o Pietro dos X-Men, não o Pietro, né? O Pietro dos Vingadores. Eu pensei, cara, esse personagem não era assim. Esse cara me lembra outro personagem. Aí quando a Darcy olhou, falou, ué, mas ela reescalou o Pietro aí. Inclusive, uma curiosidade é que usaram computação gráfica pra deixar o personagem mais parecido com o ator que fazia o Pietro no Era de Ultron. Sim, né? Sim. E aí, assim, beleza. Aí chegou o final, a conclusão da história, né? Tá dando spoiler mesmo de qualquer jeito. Eu não sou o tipo de pessoa que fica puto, decepcionado quando as teorias que eu tô pensando não se realizam. Muito longe disso. Mas eu achei que eles poderiam ter melhorado um pouco esse final que deram pro Pietro, né? Porque, tipo, ele virou um bosta. É, ele é um cara normal da cidade, era um garoto da cidade. Ele é um Bonner. Ele é um... é o Ralph Tesão. É, e além do mais, meio tesão, porque Ralph, se você ouve, é como se fosse metade. É Bonner. O nome dele é Meia Bomba. O nome dele é Meia Bomba. Muito bom. Eu acho engraçado que a Agatha, ela citava ele desde o primeiro episódio, né? É o meu marido Ralph. Tinha gente até achando que a porra do marido Ralph era o coelho. Tinha gente achando que o marido do Ralph era o Mephisto. Isso meio que criou também um buraco que não foi explicado na história, porque beleza, a Agatha consegue possuir as pessoas para fazer elas fazerem o que eles vêm entender e tal, mas como é que ele ganhou poder? A Agatha deu poder para ele com magia, isso é, também foi aquele... falado na série. É aquele cordãozinho que ele tinha umas continhas. Era tanto o controle da Agatha nele como a fonte do poder dele. Tanto que quando Mônica Rambeau destruiu aquele negocinho, ele parou de correr rápido. Ela destruiu aquele negocinho e ele nunca mais apareceu. Ah, isso que você está dizendo. Ele não precisa mais. Não, mas pode isso que você está dizendo, que era a fonte do poder dele, nós estamos supondo, porque isso não foi. Não, é dito. É dito, inclusive, quando a Mônica Rambeau, ela olha pro cordão, ela vê a magia em volta do cordão e tal. Isso aí é dito. A Agatha, durante a luta com a Wanda, ela fala que não podia ter trazido o Pietro de verdade, porque ela tinha que desenterrar, recuperar buraco de bala, ia dar mais trabalho. Então ela simplesmente pegou o filho da puta que tinha ali naquela casa e transformou no... deu poder pra ele e controlou a mente dele. Isso foi explicado pela Agatha. A Wanda já tava tão, assim, iludida, né? Ela criou um universo inteiro ao redor dela de coisas falsas, de imagens falsas de felicidade. Ela só precisou de um empurrãozinho. Olha, teu irmão tá aqui. Falei, não, meu irmão. Só que aí é o erro da Agatha, né? Se bem que não é bem assim. A Agatha deixa claro que ela tá tentando dar um choque de realidade na Wanda. E fazer um irmão falso, dizer, olha, teu irmão tá aqui. Deveria ser em tese suficiente pra fazer ela acordar. Wanda, acorda, olha, tá vendo? Esse não é teu irmão. Mas vocês foram se ligar que a Wanda não era vilã em qual episódio, assim, mais ou menos? Cara, eu nunca achei que a Wanda era vilã. Mas eu percebi lá pelo terceiro, quarto episódio que era a Wanda que estava por trás do tudo que estava acontecendo, né? Principalmente depois que ela surgiu do Rex. Ó, toma essa merda desse drone que vocês jogaram lá na minha casa. Toma essa porra aí. Vocês cuidam da vida de vocês, eu cuido da minha. Vão pra puta que pariu todos vocês, tá? Epa, aí tá, beleza. Então é ela que tá por trás de tudo que tá acontecendo. Agora, se ela é vilã ou não, eu fiz como fez Mandando Donana. Eu esperei até o final pra saber quem é que é o vilão. E pra terminar, a lista de personagens na história aqui, vamos falar dos... porra dos gêmeos, Tommy Billy, Jet Klein e Julian Hillard. Na minha opinião, cara, ô dupla de garotos chatos! Alguém gostou dessa dupla de merda e malinha? Que isso, cara? Isso é tradição em sitcom americana. Sempre tem as crianças chatas, cara. Ator infantil, é difícil ator infantil não ser aquele cara que você ou ama de paixão em 1% do caso, ou quer assassinar no soco em 99%. Cara, eu não sei. Eu realmente espero que quando trouxerem esses moleques de volta pro MCU lá, que eles vão fazer parte dos Jovens Vingadores e tal, que um é o Celery e o outro é o Incano, né? Eu espero realmente que tenha recast, cara, porque ô galerinha chata, tô junto com o Ned Master. Não, vai ter que. Nossa, que tem gente. Que... A depender da idade. Primeiro, porque eles não vão poder ser. Não, eles não vão poder ser novos Vingadores aos 10 anos. Vamos combinar, né? 10 anos não. Pra Vingador, não, por favor. Não, mas Ned Master, mas até eles chegarem no cinema, esse moleque cresce. Eles vão estar. Mas acho que eles crescem na hora que eles quiserem, né? Não, sim, mas eu tô nem pensando, tipo, eu tô pensando nos atores mesmo. Pega essas crianças do Stranger Things, por exemplo. Os moleques estão mais velhos que a gente já. Criança. Somente você, né, bolacha? Somente você, né, o cara de bolacha? Tá bom. Ouvinte, é que vocês estão no podcast e eu não deixei nem botar no ao vivo. O Wallace tá com uma cara de bola, de... Mas nossa, tu tá muito mais gordo do que tava antes, maluco. Não tô, não. Puta não tô, que não. Pariu. Mas tá bom. Olha, pelo que eu vi, você tá, viu? Não, mas não. Eu tô emagrecendo. Isso aí foi antes. Isso aí eu tava... Tá bom, eu tô mais bom. Tô fazendo esse vamos stand. Falar agora... Oi. Vamos falar agora sobre os episódios per se. Primeiro lugar, cara, palmas de pé. Palmas virtuais, inclusive, seu Jorge, por favor. Para a galera que deu nome para os episódios. Porque são todas expressões da própria televisão, né? Episódio 1, gravado ao vivo com plateia. Ele foi baseado nos anos 50 e ele homenageia principalmente o show do Dick Van Dyke e o I Love Lucy. Cara, O show do Dick Van Dyke eu não lembro de ter assistido, mas I Love no Brasil Lucy, nunca consegui passou. Pegar. Nunca passou no Brasil, mas não. O I Love Lucy sim. Tanto que quando, antes de eu ver o episódio mais lá pra frente, que é o pra explicação pro Homer Médio, né? Que é o Wanda, essa era a sua vida. Só lá é que eu percebi que tinha realmente o Dick Van Dyke. E depois vendo, de novo, foi falar do documentário Marvel Avante, o próprio Dick Van Dyke foi consultor neste primeiro episódio para a galera não errar no tom da comédia que eles tinham que utilizar nesse primeiro episódio. Nada como ter uma consultoria profissional, né? Não é? Né? O Dick Van... Dava para entender o que o Dick Van Dyke falava? Dava. Dava. Ele tá com 103 anos de idade já, cara. Por aí. Aí tivemos depois o episódio 2, Não Mude de Canal, né? Porque a galera já tava ficando meio maluca sobre essa porra dessa série, né? Não muda de canal, não. Continua com a gente que vocês não vão se arrepender. Ele é baseado nos anos 60... E homenageia principalmente a feiticeira e Ginny é um gênio, cara. Isso ficou óbvio, né? Principalmente no... Na abertura desenhada, cara. Que coisa fofa a abertura desenhada do estilo tem feiticeira, cara. Muito bom. Tem uma coisa nesses dois primeiros episódios que eu acho assim, que eu gosto muito. E muitos pontos por isso... Foi eles terem emulado os efeitos especiais da época. Sim, Sim. Ou os efeitos especiais, não. Hoje seria um sim, todos especiais. Os efeitos especiais dos episódios iniciais, que são homenagem à TV, são feitos como eram feitos na época. Câmera com o mesmo tipo de lente, cenário com o mesmo tipo de iluminação, prato voador com cordão de nylon. Cara, tudo igual. Eu até li em algum lugar que nas cenas do Paul Bettany, ele tá pintado, na verdade, de azul, porque de a azul. Câmera não ia pegar direito o vermelho para fazer a filmagem preto e branco como... Eram os episódios da época, né? Então, sim, sim. Ele mudou de cor para poder ter uma captação de imagem melhor. Se você quiser ver o Paul Bettany pintado de azul, de novo, vai ver o documentário Marvel Avante, cara. Tá lá, ele tá pintadinho de azul, tá parecendo o Smurf gigante. O segundo episódio não, é melhor, o... Não, melhor, um avatar. O segundo episódio é o que ele come o chiclete, né? Tira essa dúvida. Do show de mágica, que ele come o chiclete e o chiclete aparecendo no desenho animado, estragando as engrenagens. Cara, mas sim, é muito que bom. Sacada maravilhosa, cara. Que sacada sensacional, cara. Muito E lembra muito vários roteiros da Gene Eugênio, principalmente. Da Gene Eugênio e da Feiticeira, né? Também, sim. O marido, né, o Major Nelson, no caso da Gene, estão com alguma magia deles, então eles estão agindo estranho, às vezes nem percebem que estão agindo, ou estão tentando desesperadamente quebrar o feitiço, enquanto as esposas estão... Ai, meu Deus, o que eu faço aqui para que as pessoas não vejam, não percebam, socorro! E é nesse não, isso episódio. Me lembrou muito a Feiticeira, principalmente quando o marido da Feiticeira era enfeitiçado, ou seja, pela Eudora, que é a sogra, ou pelo tio Arthur, que era o tio engraçaralho, que fazia pegadinhas com o marido da Feiticeira, cara, era muito bom isso. Muito e é bom nesse episódio mesmo, né? Que o Visone começa a suspeitar que tem alguma coisa errada, né? Sim, nesse e no próximo, mas no próximo. Uhum. Mas esse já começou aquela pontinha, aquela pulguinha atrás da orelha. Falando no próximo episódio, episódio 3, agora em cores. Baseado nos anos 70, ele homenageia principalmente a família Doremi e Mindy e Mork, que era o seriado que o Robin Williams estreou, que ele era uma espécie de extraterrestre. É meu Marcelo. Não, não é o meu marciano favorito. Não é. É outro. Mas o meu marciano favorito é com o Doc Brown do... Sim. Do De Volta para o Futuro. Sim, sim, sim. Qual era o nome do Mindy Mork, então, em português? Eu acho que não foi passado no Brasil. Eu acho foi que passado não passaram, sim, mas no casal a cabo. Eu cheguei a ver episódios. Ah, bom. Mas assim, importa. Ela passou já como... série velha, né? Num canal, sim, que tava passando, sim, entre aspas. Aí, velharia. No caso, é nesse episódio que a Wanda milagrosamente engravida, né? Inclusive tem os 9 meses de gestação num único dia, o que é uma coisa super normal, né? Afinal de contas. E é onde a Geraldine, que era o nome que a Mônica Rambeau usava dentro do Hats, foi onde a Geraldine meio que saiu por uns instantes do controle da Wanda, falou da morte do Pietro nas mãos do Ultron, e por causa disso ela ganhou um passa-fora da porra do Rex, e finalmente a gente conseguiu ver o lado de fora do domo, quando a Mônica Rambeau foi literalmente cuspida para fora do Rex e caiu no meio do acampamento da espada. Olha, é. Eu só não digo que ela foi defenestrada de dentro do Rex, porque ela não passou pela janela, ela foi direto pela parede. Sim, não, mas dá pra dizer que ela passou pela janela, só que ela levou a parede junto, né? Errado, não tá? Ah, eu gosto de dizer que ela foi defenestrada. Defenestrada é uma palavra legal pra falar nesses momentos. É a primeira vez que eu escuto essa palavra na minha vida. Defenestrar é quando você joga alguém pela janela com ela. Assim. Caraca, eu não tipo, sabia que tinha um termo pra isso. Tipo o Tira da Pesada 2, se eu não me engano, que joga o Ed Murphy pra uma porta de vidro. Uhum. Isso é que é defenestrar uma pessoa, tá? Entendi. Aí vem o primeiro dos episódios Explica por Homer, por favor, que é o episódio 4. Interrompemos este programa. O nome está perfeito, cara. Interrompemos este programa. Ele não é baseado em nada que tenha visto na TV. E é aquele episódio para explicar as pontas soltas. Por exemplo, quem era a mãozinha que estava assistindo no primeiro episódio, de quem era a voz do rádio no segundo episódio e outras coisas do gênero. Então esse foi o... Olha, Homer, presta atenção agora que a gente vai explicar tudo, tá? Eu explico... Ele tem também, provavelmente, os poucos segundos de carga dramática envolvendo a questão do... Agora com o nome ridículo, né? Blip. A Marvel dá um passo para frente e dois para trás, às vezes, né? Você queria que chamasse de quê? De snap? De estalo? Eu sei que snap só faria sentido pros Vingadores que viram os atos do Thanos, né? Qualquer outra pessoa que estava longe não sabe dizer que ele estalou os dedos, né? Eles poderiam ter, pelo menos, usado algum eufemismo mais impactante, tipo o sumiço. É? Pois é, né? Abdução. É. Mas acho que mas, como é que aquele, dá... como infelizmente não. Peraí. Mas como infelizmente não é a gente que dá nome para as coisas na Marvel, né? Como os maravilhosos nomes Shield e Sword, né? Então deixa para lá, vamos de blip mesmo. Segue. Deve ter sido o mesmo cidadão que às vezes escolhe nome dentro do universo de Star Wars, né? O Capitão Panaca, a Rainha Amidala. Não, aí é um brasileiro. Não. Aí é um brasileiro. O blip não tem correlação com a língua portuguesa, então não é o brasileiro engraçaralho do Guerra nas Estrelas, não. Mas é primo. É primo. Pode ser. Então, só que eles não usaram o arrebatamento, porque isso ia irritar muita gente. O arrebatamento, o juízo final é... Arrebatamento? Vamos ser sinceros, esse seria o nome que seria usado. Metade da população desapareceu, era o que o povo ia dizer, foram arrebatados. Inclusive, eu teria usado defenestração. Mas ninguém... Que é isso? Hoje é o dia da palavra... difícil. A gente tem que parar pra pensar que algumas pessoas são tipo Nerdmaster, eu, a Ana, e tem pessoas como o Koala, você que não sabe o que é. Eu tô mais surpreso pra você ter se botado junto com a galera inteligente, muito inteligente. Pô. Mas tá bom, né? Acho que você, ela é. Ah, tá, mas até aí não é muito difícil. Tá bom, bora. Tá bom. Okay. Nossa, que gratuito. Parou. Seguindo, temos o episódio 5, aí voltamos à programação normal, né? Um episódio muito especial, baseado nas comédias dos anos 80. Ele homenageia principalmente Caras e Caretas e Três é Demais. Por que será que ele homenageia Três é Demais, cara? Eu não consigo achar uma correlação entre Três é Demais, Full House e... o WandaVision. Vocês conseguem perceber pra mim alguma correlação entre esses dois seriados? Não sei, né? Talvez uma presença de uma irmã Olsen, talvez? Não sei, né? Talvez, quem sabe, assim, de leve. Né? Teria sido do caralho se eles botassem as gêmeas Olsen pra fazer qualquer merda de participação especial nesse episódio. Caralho, né? aí o povo transcendia. Aí nessa temos a situação dos gêmeos cada vez mais velhos até eles chegarem à idade dos 10 anos. Somos apresentados a Faísca, né? O cachorrinho da família, que entra vivo e sai morto no mesmo dia. Inclusive, uma coisa que a gente tem que falar é que essa série, ela como um todo, ela também usa de base aquela HQ incrível que é o Visão, né? Da família do Visão. Onde o Visão, ele constrói uma explosão e mais. Isso, do Tom King, que é boa pra caramba. E o cachorro que ele tem na série é o Faísca. De lá que pegaram ele. Mas no caso dos quadrinhos, era um cachorro meio ciborgue, né? Isso, é. Sim, a família inteira do Visão nessa série é de robôs. Isso, sim. Ele morre também, né? Ele vai lembrar que ele também morre nos quadrinhos. Sim, pra variar. Pra variar, né? Aí, essa série do Tom King e do Visão, eu não posso recomendar pouco, cara. Eu digo assim, todo mundo que está assistindo isso aí, e quem não leu ainda, leia essa porra. É uma das melhores histórias do Visão de todos os tempos. Muito boa mesmo. Beleza, beleza. Aí foi nesse episódio que, inclusive, no finalzinho dele, surgiu o Pietro, né? Surgiu o fake Pietro para atazanar a vida de Wanda, né? E aí somos brindados com o episódio 6, um Halloween assustadoramente inédito, baseado nos anos 90, homenageando, obviamente, Malcolm in the Middle, que é a própria cara do moleque lá, a abertura é Malcolm in the Middle, a cara do Billy ou do Tommy, ou foda-se quem é um dos dois, até agora eu não decorei quem é o Celery, quem é o Icano, foda-se. É o cara... é o Icano. Aí falando pra câmera, né? Ah, Halloween é um negócio assim, é um negócio assado, o outro corrigindo. Não, Halloween é pra comer doce, deixa de ser idiota. Ah, é, então tá bom, é isso aí, é pra comer doce, fazer o quê, né? E começa o festival do foda-se se todo mundo sabe que eu tenho poderes, né? Pietro vai pra cima e pra baixo, correndo pra tudo quanto é lado. A Wanda começa a fazer aparecer e desaparecer coisa na frente dos outros. E foda-se, né? Era o... pega pra capar, como acontecia aí começa na porra o dedo no cu e gritaria, literalmente. Não é bem nesse episódio que começa o dedo no cu e gritaria ainda não, Sara, é mais pra frente. Mas vamos dizer que já tá uma coçadinha, já tá passando assim na berola, entendeu? O legal desse episódio, que é o que no episódio anterior o Visão tinha questionado a Wanda de onde estavam as crianças e tudo mais... É. Aí ela faz um episódio de Halloween onde ela tira as crianças dos quartos, né? E cara, também o melhor de tudo é na cena que o Pietro chega. Cara, que bom que você soltou as crianças do quarto. Elas estavam dormindo nos quartos. O que você tinha feito com elas? Não, eu não fiz nada. Não, não se preocupa, não. Achei que você tratou muito bem dos problemas sociopolíticos e econômicos dessa caralho, cidade. Velho. Cara, eu acho que mato, e ela ainda teve tempo de criar um monte de cospobres, né? De classe. Cara, nesse episódio, não. Eu tive a cena que mais me assustou. Sério, eu me senti apavorado de ver aquela porra daquela mulher pendurando o fantasma no varal em looping. Chorando. Cara, e quando ela chorou, maluco, eu me apavorei, caralho, na borda da cidade o povo tá em looping, e tá preso na porra do looping e não pode sair, maluco, cara, foi que aí, merda que deve ser essa vida. Eu pensei, Wanda é filha da puta, acho que pra mim ela tava consciente do que ela tava fazendo, eu achei, não, né? Não tava. Não tava, pior que não tava. E aí E aí é nesse momento que você pensa assim, o que os NPCs do videogame que você estava jogando estão fazendo agora? Cara, é, né? Isso mesmo. Estão tomando flechada no joelho. em loop. Sacanagem. Eu acho legal ter episódio de Halloween também, porque toda a série tem um episódio de Halloween, né? Tem. Isso aí é sempre o de Natal e o de Halloween, né? Só que a gente não teve o de Natal, mas o de Halloween... É, Ação de Graças... Tem. É o trio, Ação de Graças, Halloween e Natal. Sim, Natal. Sim. A depender da série também Dia dos Namorados, mas não encaixava. E é nesse episódio 6, né, que acontece do Visão tentar sair do domo e conseguir, mas não conseguir ao mesmo tempo, né, que ele estava se fudendo muito para tentar sair do Rex, e a Wanda... abrir o leque, né? Ah, é? Então vamos abrir. Vocês querem pouco? É pouco espaço que a gente tá tendo na cidade? Vamos abrir a roda, enlarguecer, né? Então vamos abrir a roda e vamos botar todo mundo pra dentro dessa porra desse rex. Eu adorei o acampamento da espada virar circo, cara. E já era, né? Meio que já era, né? Um circo aquilo ali, né? Então virou legal. Quando a gente vê o Visão se despedaçando quando ele tenta sair do Rex, antes dela sugar tudo, né, pra ele salvar a vida dele e tal, é meio desesperador essa cena, que ele dá começa agonia, a se despedaçar. Caraca, cara. Dá agonia, dá agonia. Então define. Aí, somos brindados com o episódio 7, derrubando a quarta parede. Baseado nos anos 2000, homenageia principalmente The Office... Modern Family, no quesito como é a ambientação do episódio, mas também Os Monstros e a Família Adams, na melhor música do seriado todo, porque foi a Agatha e mais ninguém. Cara, esse é o meu episódio favorito. Não só pela musiquinha da Agatha no final, mas pelo o episódio inteiro, ele é de uma forma que eu assistiria uma série inteira daquele jeito lá. Tipo, se fosse só a série, sabe? Ela vivendo com o Visão com a família dela. Muito maneiro, cara. Eu adoro série que é falso documentário e tal. E sem contar que tem a melhor música no final do episódio também, então é foda. É foda de todos os jeitos. E aí entra a apresentação da Agatha. Em vez de ser Agnes, é a Agatha, né? Agatha Harkness. Matheus depois vai dar aqui um breve resumo de quem é a Agatha Harkness nos quadrinhos, com a abertura dela a lá, Os Monstros, Família Monstro ou a Família Adas, porque quem foi bagunçou tudo aqui foi a Agatha e mais ninguém. Quem só fez maldade por aqui foi a Agatha e mais ninguém. Ela é muito má e vai te enganar. Ela enrola todo mundo, eu não percebi, não percebi nada. Já é tarde para consertar. Ei, fala. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Tá bom, chega. Eu achei que você ia até o final. Não, chega. Chega. E eu matei o Faísca também. Pronto, foi. Nossa, ela com Faísca foi de fuder, velho. Cara, e foi a risada de bruxa mais maneira que eu já vi na televisão inteira, cara. E eu matei o Faísca também. Ela assinou o atestado de vilania, né? Porque matar cachorro... Matar cachorro é sacanagem. Cara, e o pior de tudo é que a Agatha, se a gente for parar pra pensar, ela não é uma vilã. Ela tava querendo prevenir que a Wanda fizesse merda. Eu vou passar um pano pra Agatha aqui, porque eu não garanto que aquele cachorro fosse verdade, uma criatura viva. De repente ele era só um construto da... Criado da pela Wanda, da cabeça dela. Vocês não querem admitir que ela era uma filha da puta, gente. Não dá. Vocês estão querendo, porque ela é carismática, vocês estão querendo... Não, não é possível que ela... Essa é, não é porque ela é carismática, mas é porque, tipo, se você parar pra ver tudo que ela fala, inclusive a lembrança dela com o clã de bruxa dela... Ela tá querendo evitar merda, porque uma coisa que ela tem, a Wanda não tem, conhecimento. Ela tem um conhecimento do caralho. O HQ Man tá aqui, ele pode me corrigir. Ela sabe de muita coisa. Dentro dos quadrinhos, ela ensina a Wanda. Elas têm uma amizade e tal. Show do Matheus. Era pra sair. Fala pra gente, Matheus, quem é Agatha Harkness? Babado, filho do seu incrível. Isso que a Sarah tá falando é a mais pura verdade, porque a Agatha Harkness é provavelmente uma das personagens mágicas do universo Marvel que tem mais conhecimento enquanto humana, né? Porque tem aqueles que são sobre-humanos que tem mais, mas enquanto humana, ela realmente tem muito conhecimento mágico. Ela não é imortal, mas ela é muito longeva. Ela tem muitos anos de vida. Quando o Matheus fala, ouvinte, que ela é muito longeva, entenda, velha pra caralho. Velha pra caralho, né? Só que na série ela tá bonitona. O que me causou um pouco de espanto, né, é que na série ela foi realmente tratada mais como uma antagonista vilanesca, né? Assim, ela tem os motivos dela, mas, porra, ela mata cachorro. Quem mata cachorro não é boa pessoa. Não é boa pessoa. E nos quadrinhos ela não é assim, ela não é vilã nos quadrinhos. Ela foi a primeira babá do Franklin Richards, o filho do Quarteto Fantástico lá, né? Ela ajudou a Wanda, ela foi tutora da Wanda para desenvolver os poderes mágicos. Ela foi babá dos gêmeos da Wanda também. Ah, sim, mas também, a gente, o Matheus falando isso também, parece que ela é uma heroína. Ela é o que a gente pode chamar numa história de mentora. A velha sábia. Ela é mentora, cara. Tipo, ela não é ruim. Ela não é boa. Ela não é nem exatamente. Boa nem ruim. Ela tá na dela. Ela faz aquilo que ela tem que fazer para atingir os objetivos dela. É isso. O ponto é, ela queria o poder da Wanda, porque ela é a feiticeira escarlate, traduzindo, ela é uma feiticeira do caos, ela vai foder todo mundo. Ela queria, no final das contas, deter aquele poder todo pra ela e evitar que a Wanda trouxesse literalmente um arrebatamento, um fim do mundo, tocasse a trombeta, entendeu? Só que, bem, não é assim que a Wanda tocou, não é mesmo? Cara, ela, tipo assim, ela não é, tipo assim, no universo dos quadrinhos, ela fundou lá a estada da feiticeira, das bruxas lá, né, que era aquela que ela aparece lá, que na série ela aparece, que ela é até julgada por ela e tudo mais, nos quadrinhos ela que fundou aquele grupo, e ela deixava os caçadores de bruxas caçarem as bruxas pra poder sobreviver só as mais fortes, né? Tipo, então não é meio que heroísmo, que aí ela achava que ia perdurar não, mais. Mas ninguém falou aqui as que ela era heroína. Só que pelo contrário. Ela era heroína. Eu nunca disse que ela era heroína, só que na série da TV, ela é mais vilanesca do que nos quadrinhos. Ah, sim, mais. Tá. Ela tá mais vilanesca, sim. Tá, ok. Bom, aí, terminando... Só uma observaçãozinha. Fala. Observe. Você sabe que o sobrenome dela sempre me chamou a atenção, porque, quer dizer, eu conheço a Agatha Harkness há mais tempo, né? E eu conheci um outro personagem que tem o mesmo sobrenome que ela, o Capitão Jack Harkness. Sim, ela tinha que botar Doctor Who em algum momento. Eu tinha. Já livrou teu sistema, já, né? Já tirou isso do sistema, né? Tá bom. E pelo que eu andei lendo, o nome dele foi puxado dela, sim. Foi uma homenagem. O autor, no caso, ele adorava o personagem da Marvel, principalmente a Agatha. Mas vamos lá. Aí acabou-se as homenagens, que agora, como diria a Sarah, começa o dedo no cu e gritaria pra valer. Episódio 8, nos capítulos anteriores. É agora que entra o outro episódio do tipo Me Explica, Homer, o que que tá acontecendo, né? Também conhecido como Arquivo Confidencial Wanda Maximoff. Ô, louco, bicho! Também conhecido agora... como retcon, né? Os primeiros retcons do universo Marvel no cinema. É por aí. Sim, que aí começa a viagem astral da Wanda com a Agatha, com a Agatha revivendo todos os traumas da Wanda, que aí entram os traumas em conluio com aqueles comerciais, porque todo mundo aqui já sabe, mas não custa lembrar, que os comerciais que aconteceram nos episódios em que tinha homenagem a séries, eram todos os traumas da Wanda, né? Uhum. A torradeira Esse Stark... foi o melhor payoff dessa série e de muitas séries ainda. Não é? Foi ter interligado os comerciais com a história da Wanda. Dos traumas, né? A torradeira Stark, que era a porra do míssil que ela enfrentou aos 10 anos, né? O Strucker, relógio Strucker, que era o Barão Strucker que fez o parangolé com ela, com a Joia do Infinito, né? O Sabão Hydra, porque é a mesma história, né? O Sabão Hydra com a caixa que parecia o Tesseract. Depois o Nexus, que era o remédio para evitar que a mulher ficasse maluca, porque ela tá ficando, né? O Yo-Magic, né? Esse animado de Celebrity Deathmatch. Ai, que merda! E o papel absorvente Lagos, porque foi em Lagos que a Wanda fez a primeira merda, né? Para você limpar as merdas que você mesmo faz. É a coisa ali, a gente fala passar o pano, né? Eles lá estavam passando papel absorvente. Passar o papel, mesmo. Né? É, o sentido mesmo, né? Gente, vou comentar antes que eu esqueça que eu vou admitir que eu entrei foda na piração de achando que cada comercial tinha relacionado a uma Joia do Infinito, cara. Eu caí nessa, mas eu entrei, tipo, de nível de viajar legal, de criar teoria na minha cabeça de não, tem que correlacionar que não sei o quê. É, mas eu admito que caí nessa mesmo, é essa eu caí. Aí, depois do Wanda, essa foi a sua vida, que durante essa terapia / viagem astral da Wanda com a Agatha, a gente descobriu que a Wanda, na verdade, não tinha roubado o corpo do Visão, porque o Tyler, filha da puta, num episódio anterior, no 4, inclusive... foi quando ele falou que a Wanda tinha, sim, roubado o corpo do Visão, mas não, ela não tinha roubado o corpo do Visão. E quando tá, no caso, explicando tudo que tá acontecendo por causa da Wanda, aí apareceu o porquê que a Wanda foi pra Westview, que o Visão comprou um terreno lá, porquê que aquela carta apareceu no carro dela, foda-se, né, mas tudo bem. Ela carrega a curva da curva o tempo todo. Né? Ah, foda-se, né? Aí ela foi pra Westview, fez... Deu surto, né? Deu a louca nela, deu o porra do surto e ela criou o Rex em volta da cidade, criou o Visão e por aí timbum, até que finalmente ela criou os gêmeos. E aí voltamos para os tempos atuais e finalmente chegamos no episódio 9, o grande final. Baseado também em porra nenhuma mais na televisão, porque como a gente falou anteriormente, agora é dedo no cu e gritaria. Agora então, é nessa hora que eu achei que... Tá, pode falar, Matheus, depois eu falo. Não, só tá dizendo, o episódio final é filme da Marvel, não é mais nada. Sim. A ver com... É assim, é MCU. É. Inclusive, foi nessa hora que eu achei que apareceu Mephisto e tal, porque nos quadrinhos, quando a Agatha, ela tira os filhos da Wanda, ela devolve pro Mephisto, né? Que ela descobre que eles fazem a parte. Na verdade, ela devolve pro Mestre Pandemônio, que era da onde saiu os dois pedaços de alma que no final das contas tinha o Mephisto no, por trás de tudo, né? Foda-se. É, tava... então, isso. Já que entrou o Mephisto na conversa, vamos embora pra porra das... teorias estapafúrdias antes da teoria estapafúrdia, só uma ceninha que pra mim foi maravilhosa, mas eu vi muita gente reclamando, que foi o paradoxo do navio de Teseu. Cara, foi muito bom aquilo, reclamando do quê? O negócio foi super bem feito, cara. Caraca, o nego reclamou. O cara conseguiu. Peraí, só um minuto. Eu preciso falar isso. Deixa eu só mandar um beijo, rapidinho. É um beijo rapidinho. Um beijo para o senhor Leonardo Miotti, que pelo visto da minha equipe não tinha razão. Muito obrigado. Pode continuar, Matheus. Cara, os roteiristas dessa série conseguiram resumir em 2 minutos um curso inteiro de filosofia. É verdade. E eu pergunto agora o seguinte para vocês, minha equipe. Aquilo é ou não é o Visão? É o Visão, sim. Aquilo é o Visão resolvendo um problema, cara. É desse jeito que o Visão resolve um problema. Não é enfiando a mão no corpo do outro e destruindo. Não é assim que o Visão resolve. O Miotti queria o quê? O Miotti queria que ele desse um brutality no Visão branco? Enfiasse a mão Pra mim, o melhor meme de tudo é... Coloca os dois Visão filosofando, aquela coisa, Platão, Aristóteles, e lá fora as duas bruxas no pau, velho. São duas inteligências artificiais, são seres evoluídos. Eles lutaram, viram que lutar não vai levar a nada, porque eles basicamente têm o mesmo nível de poder, e aí eles dialogaram, cara, e foi isso. E até que o outro Visão, ele fala, que, tipo, ele no meio da conversa, ele fala que ele não se considera o Visão original. Ele sabe que o Visão branco é o verdadeiro Visão e tal. É um Visão conceitual, cara. Quando ele jogou essa de que ele é um Visão conceitual, e o outro parou... peraí, preciso de elaboração. Cara, aquilo ali me ganhou. Não, necessito de mais elaboração. Por que você é um Visão conceitual? Cara, o ator do Visão é maravilhoso, ele conseguiu fazer... O Beto é sensacional, cara. Velho, ele conseguiu fazer um Visão que tá dialogando com a galera e tal, e um Visão que tá tipo um batata. Batata. E aí entra a primeira das teorias malucas, não foi a primeira a ser criada, mas é uma das que foi a primeira a ser mostrada, vamos dizer, nessa nossa conversa, que o filho da puta do Paul Bettany, né, brasileiro ruê, como ele é mesmo não tendo nascido aqui no Brasil, ele lançou numa entrevista... Ele tem. Ele lançou numa entrevista de que, ah, vocês vão ver no final eu contracenando com um ator que eu sempre admirei, que é um ator que eu nunca contracenei antes e que era meu sonho de infância eu estar dentro, contracenando com esse ator. Aí, como ele falou essa porra de sonho de infância, o caralho a quatro, a galera já começou a... Ah, vai ter o Al Pacino, e o Al Pacino vai ser o Mephisto. Oh, caralho. Não, o pessoal viajou na maionese bonitinho. Patrick Stewart vai aparecer como Professor Xavier. Caralho, maluco, porra. E na verdade, a única coisa que ele queria era realizar o sonho de ser a Ruth e a Raquel, né? Pra algum momento. É... E o tal ator, foda pra caralho, sonho de infância, era ele mesmo, fazendo ele como visão colorido e ele como visão branco. Foi uma trollagem. Eu vou te dizer maluco. Que. Eu vou te dizer que nessa de piração de achar que vai aparecer gente diferente. Eu cheguei até a falar com a minha namorada que. Quando teve o último comercial, que ela fala sobre o Nexo e tudo mais, e aí fala uma hora que, tipo, consulte seu doutor, né? Eu, puta! Aí, Carol, tô falando? Doutor Estranho. Próximo episódio vai ter ele, que não sei o quê. Até porque tinha saído boatos, que agora eu falo que é boatos, né? Que tinham visto ele, tipo, na cidade onde estava sendo filmado e tal, o ator. Aí eu achei que ele tinha meio que ir fazer uma participação no final e tal. Mas será o Benedito? Filme. Você acha mesmo que Benedito Cumberbatch ia se dar ao luxo? O cara mesmo falou, a porra, depois de entrevista, cara, ninguém nem me chamou pra essa caralho dessa série. Como é que eu ia aparecer, cara? Ninguém nem me contou que essa série existia, cara. Como é que eu ia saber? Tá é porque... Não, mas olha só, eu tenho coisas que colaboravam com a minha teoria, que era que esse filme é como se fosse um prelúdio pro Doutor Estranho 2 também. E yeah. Então eu achava... Yeah, mas ele é um prelúdio. Yeah. Ele apareceu. Ele é um tanto é isso que é o segundo pós-crédito, é isso. É a... Eu não duvido nada, cara. Eu boto 10zinho aqui no chão agora que essa porra desse prelúdio, desse pós-crédito, é a cena inicial do Doutor Estranho 2. É, eu vi o John Favreau, ele falando em entrevista que não necessariamente você tem que assistir as séries da Marvel, né? Ele tá falando de WandaVision, pra você poder entender o outro filme, que eles são coisas, tipo, que se correlacionam, mas são coisas dependentes. Ah, mas vai ter, meu amigo. Tem a entrada da Mônica Rambeau, maluco. Eu quero ver eles botarem a Mônica Rambeau num filme sem reverenciar a WandaVision. Eu quero ver eles falarem de personagens que estão aparecendo como o Marquito América. Do Falcão sem entrar no WandaVision, sem entrar no. Marquito América agora. Ah, sim, Marquito cara. América, aquilo ali é o Marquito, cara. Queixo do Marquito, é o Marquito América. Não, ele é o filho do ego. Foda, né? É explicar filho do ego. Explicar o Visão Branco sem também falar da série, né? Isso, mas eu não sei, mas eu não sei. Ah, eles vão dizer que o Visão tomou um banho de Cândida, se botou. De Bleach. Não. De alvejante. Agora a gente deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É velho. Já tá aparecendo aquele meme que saiu um pouco antes de começar a série do Falcão e do Soldado Invernal, né? Que era o Anthony Mack falando assim, eu sei de uma coisa ou outra. Aí embaixo parece... Vai ter o coisa! Vai ter o coisa! Agora eu vou falar pra vocês que já que a gente tá na parte de teoria, deixa eu levantar uma aqui, que eu tava pensando, inclusive pensei isso agora há pouco, que a Shuri no Vingadores Guerra Infinita, ela tinha feito um backup da mente do Visão, né? Sim. Será tá lá que em Wakanda. Tipo, é, beleza. Será que é assim que ele vai recuperar os sentimentos dele? Tipo, fazendo esse backup? Porque eu ia perguntar agora pra vocês se ela tinha conseguido, que eu tava em dúvida se ela tinha ou não tinha conseguido terminar o backup, porque fizeram o Visão branco, e aí eu não lembrava se tinha ou não tinha, mas tinha, né? Tá. Tinha, só que como ela tá em Wakanda... A galera da espada não teve acesso a isso, neném. Sim. Não, sim, mas, sim, é. Mas assim, pra recuperar a memória dele, ele não precisa, ele já recuperou. Não, assim, ele recuperou. Não, Matheus, ele recuperou os dados, não os sentimentos que ele teve como vivência. Isso tá no backup da Shuri. É assim, ele recuperou dados e memória, porém ele não recuperou o sentimento. Ele ainda tá processando isso. Os seus sentimentos você só recupera revivendo eles. Então, não. Dados, mas eu acho que os dados da Cid são só a memória dele de novo. que você acha? Sim. Tá bom, vamos lá. Vamos seguir viagem. Vamos seguir viagem. Vamos lá. Aí entra a teoria maluca de internet que se eu tenho que admitir que eu peguei. Eu entrei nessa. Eu fui no hype, fui no trem dessa porra. Que a porra do Peter Evans ser o Mercúrio e isso ser a entrada dos mutantes na MCU. Cara, eu caí nesta merda. Eu tenho que admitir que essa eu tava comprando. Eu também comprei essa. Eu esperava que fosse alguma coisa mais significativa do que foi. Eu também. Eu só fiquei meio decepcionado, como eu falei antes no cast, que eu gosto do ator, tá ligado? Eu queria que ele continuasse sendo Mercúrio. Quando ele apareceu, eu achei que, caraca, trouxeram os X-Men cedo demais. Trouxeram eles pro universo, né? Mas aí, depois que descobre que não é ele e tal, eu fiquei meio desanimado. Mas ok. Cara, eu tava torcendo muito pra ter uma cena de Pietro igual aos X-Men, aquela cena de câmera ultra lenta com ele fazendo a merda. Porque o poder do Pietro na série, desculpa, foi no estilo Vingadores Ultimato, né? No Vingadores Era de Ultron, né? Então, Mas vamos concordar que o Pietro do universo do X-Men, ele é muito mais poderoso que o Pietro do universo da Marvel, né? E aí eles trouxeram o Pietro do universo da Marvel, que é o cara que morre tomando tiro. É o velocista que morre tomando tiro. Então é isso. Falando. Quando eu vi o... Aliás, foi um dos poucos spoilers que eu tomei assistindo a série. Que acidentalmente, né? Vamos abrir o Facebook aqui. Como assim? Quando eu fui assistir esse episódio, eu já sabia que ele aparecia, né? Cara, isso inclusive gerou um hábito, né, na gente, que é assistir série às 6 da manhã. É, pra escapar do spoiler. Eu vi essa merda toda sexta-feira antes de eu trabalhar. Que merda, mano, que ódio. E a teoria maluca das teorias malucas... que é usar a porra do Mephisto, né? Que por trás da Agatha, por trás da Wanda, por trás do caralho A4, tinha a porra do Mephisto. Aí, Matheus... Sabe qual que é o melhor de tudo? A diretora virar e falar, eu nunca ouvi falar do Mephisto. Quem é Mephisto? Quem é o cara? Bicho, eu transcendi, cara. Eu transcendi. Com o quê? Com vinho branco ou tinto? Não sei quem é esse filho da puta. Quem é esse cara? Aí vem aquele meme que eu joguei no Facebook. Enche o cu de teoria, depois fica decepcionado. Dois motivos, e Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Dois motivos para não ter Mephisto numa série. Pior ainda, numa minissérie. Porque a WandaVision nem é uma série, é uma minissérie. Motivo número um. Cara, não, tem que criar o personagem primeiro. Tem que construir o personagem primeiro. Não joga a porra do personagem na cara de todo mundo e achar que todo mundo vai entender a porra da referência. A maioria da galera vai ser que nem o Capitão América. Não vai entender a porra da referência logo de cara. E motivo número dois. E vamos lá, Matheus, vê se tu concorda comigo. Sim. O Mephisto é a porra do diabo católico na Marvel. Onde é que vocês acham que a Disney... vai botar o diabo numa série? Vocês estão comendo cocô? Vocês estão confundindo com... alvejante? Porra! Estão confundindo com o Lúcifer que passa na Netflix? É. Lá pode ter vários diabos. Mas lá não é a Disney. Na Netflix não é a Disney. Eu vou dizer pra você que eu vi isso no... Eu nem lembro onde eu escutei isso e tal. Que, gente, eles não vão colocar o diabo na série da Disney. Eu falei, porra, é verdade, hein? Eu me senti até meio burro depois que eu não acreditei na teoria do diabo. É meio óbvio que eu não vou usar. Que eu nunca comprei. Foi assim, se você... seria mais fácil usar o pesadelo. Porque o pesadelo é um vilão clássico também. Não exatamente do das histórias da Feiticeira Escarlate, mas ele tem essa coisa assim meio extradimensional. Eles podiam usar o Dormammu, que já apareceu no, sim, no Doutor Estranho. Mas é sempre meio forçado, né? Mas dava. Sim, mas se você conseguir plantar que o Mephisto é uma criatura extradimensional como é o Dormammu, como se pode desenhar também o Pesadelo, tá, aí é o nome. Ele pode inclusive dizer, eu usei esse nome quando me apresentei diante de humanos, porque eles assim me chamaram e eu achei legal zoar com eles. Tá, beleza. Mas é algo que você constrói e não vai ser algo que a Disney vai passar numa série. Justamente a Disney é muito família. É algo que vai ter que ser desenhado em longo prazo. Já tem a Wanda já, que a própria tiara dela faz sushi. Peraí, dá um pouco capeta. Não, e o pior de tudo é que você quer ver o personagem que foi construído para ser o vilão da série, a Agatha, que tá desde o começo do caralho da série. Não, cara, e detalhe, eu acho que... Me digam se eu estou errado de achar que ela foi uma vilã, entre aspas, né? Antagonista. Bem construída, antagonista, obrigado. Ela se foi. Ela não foi, ela uma foi antagonista bem construída ou não foi? Foi, cara. Mas olha só, então, aí entra no negócio. Se eles usassem o Pesadelo, que vai ser o vilão do filme do Doutor Estranho 2, e tipo, fossem mais como se fossem dois vilões. Como se a Agatha fosse a sub-boss. Tipo, derrotou a Agatha na série e tudo mais. E aí você parte pro filme do Doutor Estranho, que lá tem um motivo do Pesadelo, ele ter feito o que ele fez, blá blá blá blá blá. Se tivesse usado o Pesadelo no lugar do Mephisto, eu acho que faria sentido também e seria uma correlação ainda maior com o Doutor Estranho 2. Mas do jeito que tá, também foi bom também, não foi ruim não. E eu vou te dar agora, eu vou dar agora pra vocês o motivo final pra tirar a porra do Mephisto da cabeça de vocês. A música falava, foi a Agatha e mais ninguém! Vocês estão duvidando da música de apresentação da Agatha? Olha, Ned, mas tá errado não, bicho. É verdade. Música falava bem claro. Tudo bem que ela fala, mas isso na música em português, né? Mas dá pra entender isso na música em inglês também. Foi a Agatha e mais ninguém. Então tira a porra do Mephisto do cu, cacete. Não, melhor, foi a Agatha com a Wanda fazendo merda e mais ninguém. Ai, cara, que maravilha. Foi sensacional. Cara, gravar. Mas a gente tem que abrir um... Sério, a gente tem que abrir um espacinho aqui pra gente poder falar do uniforme da Wanda no final. Que puta que pariu. Cara, muito bom. Isso, maravilhoso. Sim, gente. Aí sim. Eu acho que talvez seja um, se não o melhor, no top 10 uniformes do MCU, tipo, baseado nos quadrinhos, que são mais próximos. Não tira a tua razão. Muito foda. Até a parada da coroazinha aparecendo de magia. Em compensação, graças ao episódio de Halloween, é que a gente vê que os uniformes do quadrinho não ficam bem no live action. Velho, eles quiseram jogar isso na cara, tipo, gente, olha, não dá. Tá vendo como é que fica uma merda? Quadrinho. E sabe o que eu acho mais legal do uniforme da Wanda? Que a Elizabeth, ela deu opinião sobre, falando assim, olha, arruma aqui, porque com ele assim eu não consigo fazer tal movimento que eu preciso fazer. Porque a Wanda, ela é full expressão corporal. Sim. Então tem que deixar a roupa dela de acordo. Sim. Então, beleza, nada gente. Nada de decote. Não, nada de decote. Mas não é decote. Ela não precisa ser decotada, não. Ela é poderosa no sentido verdadeiro da palavra poder. Então, beleza, sim, gente. Vamos encerrar por aqui. Considerações finais. Eu acho que deixamos bem claro que todo mundo aqui tem suas ressalvas, que a série não é perfeita, mas é uma das melhores séries baseada no universo Marvel e chupa Agentes da Shield, tá? Achei que você ia falar e chupa Snyder Cut. Eu ia aplaudir de pé. E chupa agora. Snyder Cut também, por que não? Chupa! Chupa o Snyder Cut também. O Snyder Cut com suas cenas em preto e branco fica de lado, meu filho. Eu quero que o Zack Snyder se foda. Um homem visionário. Não, melhor. Você falou chupa Shield, eu pensei aqui, chupa escudo, chupa Chupa Scott. Não, chupa Agentes da Shield, a série. Então, tá? Eu tô zoando, escudo, tá espada. Tá bom. Encerramos isso então por aqui. Muito obrigado, Matheus, pela sua participação sempre brilhante nesses episódios que detém na Marvel. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana Ana, que participou brilhantemente defendendo os seus gostos aqui nesta série. E com a minha referência obrigatória, Dr. Who. Com certeza. Tururu. Muito obrigado, Dona Sara, que não para de bater este caralho deste teclado. Desculpa! E muito obrigado também com a Alice, que até conseguiu acertar. Caraca, eu quero ser reconhecido como um grande quadrinista também. É muito injusto isso. Quando você quer ser reconhecido como quadrinista, então lança um quadrinho. Ah, droga. Animal. Eu tô lançando, tô escrevendo um livro de super-heróis já. Conta como quadrinho? Não, não é feito em quadrinhos. Não. Vai ter quadrinho no meio dele, mas é. Tá bom, cala a boca. E ficamos com essa por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. You got an Herd Mail. E aí, pessoal, beleza? Jorge aqui de volta e dessa vez para só agradecer os padrinhos do Paranerdia, seja do Apoia-se ou do PicPay. Então é só vocês darem um pulo lá e contribuírem. Agradeço de verdade a Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, a nossa querida Joaninha Tracker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, Léo Oliveira, do Fermata, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquipon, Sandro Cruz, lá do Debacast, Sérgio Cabral, que não é o governador do Rio de Janeiro, mas é um cara gente boa, Suelen Nastri, Thiago Teixeira e, por fim, mas não menos importante, Valdir Fumene Jr. Um grande abraço a todos vocês e até! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.